do som. Viva o mundo da música. Viva o mundo do som. Viva o mundo da música. Viva o mundo do som. Viva o mundo da música. E aí, Castanhão? Ele está aqui pra tocar ao vivo. DJ Tom Mix. Um show no máximo. Só pra você. DJ Mix. Altas mixagens e agitação ao vivo. DJ Tom Mix, conquistando a todos por onde passa. É no máximo, brother. E aí, Garcinho, bora começar essa parada, bota pra cima aí, bota pra cima e dá ali na palma da mão, palma da mão, palma da mão, bora começar, bora começar, bora começar, jogue essa mãozinha lá pra cima assim, tchá, tchá, ei, tchá, tchá, ei, tchá, tchá, ei, tchá, tchá. Vai começar. E bota a mãozinha pra cima e joga ela pra cima. Aqui, bota a mãozinha lá pra cima que eu quero ver. Só quem vai endoidar até de manhã na Z4 aí. Joga, joga, joga. Tá na hora, Netinho. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Hey! Oh! Oh! Hey! Hey! Oh! Oh! Oh! Madeirinho, esse show é na pressão. Esse show é na... Obrigado quem tá por aqui com a gente, Nenezinho Pressão, o Romarinho Show, ele dá valor. Bota na pressão, Tomás. Obrigado, valeu, nosso grande parceiro Netinho também, ainda faz gostoso, tá na área, né, Netinho? Vem agora sentir a pressão de um DJ que... Felipe Diana também tá aqui na área com a gente, obrigado, meu brother. DJ. putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. E vai batendo, vai batendo, vai batendo. Batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo. É, aguenta o tom, o bagulho tá doido, meu irmão. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola. Obrigado, meu parceiro Thiago Sandro, Laido também, Grace, Ingrid, a Camila, toda a galera da Rodinha, meu irmão, tá sempre com a gente, obrigado. DJ Paulinho, da Adidas Produções. Como é que tá por aqui com a gente, o Arthur Cunha? Ele é a primeira dama, Bianca. É toda a galera, alô Arthur! Esse daí é divulgador do show no máximo, meu irmão! O Denilson também, o Preto, Jardeca tá lá ali com a gente, valeu! O grande parceiro também tá por ali com a gente, Anderson Mendes! E a sua loira! O garotinho do Red! O Leandrinho! Seu Filipinho, o Juju também tá na área! Olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão. O Alex da GDA também tá na área, como sempre, com a gente. Tô cheio de tesão, novinha vem preparada, que hoje eu tô cheio de tesão. Eu vou te pegar de jeito, cheio de disposição. O garotinho é? É no máximo, brother. Novinha, eu sou safadinho. É, meu irmão. Jogo na parede de... Fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Obrigado também toda a galera do lanche no máximo, Romário Show. Lá do Imperial, é brother do show no máximo. Obrigado, minha irmã. É no máximo, brother. É. No máximo. Olha a minha GDA, prepara a GDA, prepara a GDA. Fica. É quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Meu parceiro DJ Cleberson das Marcantes. Meu parceiro DJ Juninho também, o cara que detona a louça buca. Ah! meu irmão. DJ. Sucesso, alô, Bila! E bota a mãozinha lá pra cima, só quem tá feliz já tem quatro. Joga pra cima, dá ali na pau, dá ali na pau, dá ali na pau, dá ali. Diga-me quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até o recorde. O Taco Quem? Sinto com o DJ Tom Mix. E o show no máximo começou. Somos com você. Amor? Faz tudo. Amor? Imagina. É você? Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar. Aqui. Nem demonstrar o meu amor. De jeito nosso amor nunca aconteceu. E quem tá feliz em casa não vai cantar agora? Mega pra você. Vai mega pro nosso amor. Quem tá feliz, bota pra cima que eu quero ouvir aí. Não é. Carreira solo hoje, né, garoto? Alô, garotinho! Tava te dando melody, vai te dando melody. Sucesso! E eu me tendo não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo lindo. Vai recordar. Vendo um DJ Tom Mix. E o show me máximo sofoco. Sonhos com você. Isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar. Nem... Obrigado, Nenezinho, pressão! Ele e toda a galera faz gostoso de na G4. Obrigado, garoto! Mega pra você. Vai mega pra... Equipe Rex também da Terra Firme tá aí com a gente! Você. Agora sim! Comentou com as amigas que o DJ é bom demais. Comentou com as amigos, mas... Chefe é chefe, né? É bom demais. É, Dieguinho. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Pai. Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que empurra... Fala, meu parceiro! Pede mais, mais. Alô, garotinho, Red! Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Viu, pé? Do Pop vai, está aqui com a gente. Vai, obrigado, garoto. Ele se vira no show do máximo, né, brother? Sexta-feira, Boju, sábado, Marituma. Domingo é lá em Caraparu. É DJ Mel, um exemplo de DJ Mulher no Pará. Comentou com as amigas que o DJ é bom demais. Comentou com as amigas, maneirinha é bom demais. E bora aí, doidando, e bora, e bora, e bora, e bora. Alô, meu parceiro Marinho Show! Organização aí do lanche do máximo, esse lance é do máximo! E aí, Samuca? Já tá escuro! Meu parceiro Joel, pega leve! Obrigado, meu parceiro Joel, tamo junto! Ele também trouxe com a gente aí o parceiro Paulo! Valeu, Paulo! Sinta-se bem, sentado no show no máximo! Vai no máximo, brother! Vai no máximo, mano! E a nossa GDA tá do ladinho! Leite Lohan. Aqui. Fala pra elas assim. Que se vem. Vai dar, é? Leite Lohan que tá tocando pra que não cheio de tesão, mas que negocinho bom. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Berra! Pega chifrada, chifrada, chifrada. E pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Bola pra bola pra bola pra bola, bola pra frente, a bola de pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. A família AJ tá pagando whisky. O fica só no bufo. Ela que o que ela desce, a dura vara, ela que o que ela desce. Ela... Eita, que a putaria tá feita na G4! E só quem tá feliz, bota a mãozinha lá pra cima, lá pra cima! Quem acha que o Paysandu vai ser campeão da Copa Verde? Hoje eu tô fervendo, vou desafiar. Não tô entendendo, mexeu com o DJ. Vai ter que mostrar o talento. Vai no Felipe, baile de favela. Na Amazônia, baile de favela. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar. E agora? E bola detona aí, bola, bola detona aí, bola! DJ Carlos Sonic, Tom Mix. Tom Mix, DJ Tom Mix. Aqui ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Tá com saudade da ex, é? Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex. Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela pro bico da favela, pro bico da favela. É piro nas cachorra, é piro nas cadela. É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela. E aqui vamos curtir agora! Marcante na veia! Agora vamos curtir! Joga pra cima aí! DJ Tom Mix, as marcantes que foram sucesso. Agora você ouve aqui. Dá uma recordada! Marcante na veia! Parceiro Anderson Mendes, subem da Inária, né, Lourice? Mas como sempre, né, meu irmão? Ai, ai, ai, ai, ai, então... Amor, tudo que eu quero agora aqui é te dar um beijo. É agora, agora que minha boca vai atuar e te namorar. Agora. Alô, meu parceiro, Diego no Pitbull, bota pra cima aí, galo, alô, garotinho. Meu parceiro Benilson, vem com a sua primeira dama. Sempre no apoio, Márcio Benito, tudo bem? Eternamente, esse é na veia, meu irmão. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah DJ Tom Mix. É com você. Cheguei chegando. Escuta o som. É o Delano mandando. E essa parada vai esquentar agora. Que senta. DJ. Que escorrega, mas gosta assim. Cheguei chegando. Escuta o som. É o Delano.